Quanto mais você me dá valor, mais eu quero, mais eu ganho de você. Minha alma vai te seduzir, eu decido se te deixo ir. Eu espero. O meu brilho, minha energia é natural. É tão fácil a vida dos mortais. Pouco eu tô querendo mais. Eu espero, porque fiz por merecer o melhor pra mim. Todo ano perfeito é pra ser assim. Do meu gosto, do meu jeito. De se perceber o meu brilho, minha energia natural. É tão fácil a vida dos mortais. Tão pouco eu tô querendo mais.